Salvador ground, American 980, ready to start and push at gate 1-1. It's approved. Report to taxi, American 980. All right, we'll call for taxi, American 980. Autonomia 4 horas alternando, Campina. 5-3 livre táxi, pátio Índia Alfa, pode esperar 18-6, 1016, boa viagem. Eu estou, 16, pátio Índia Alfa, chamada 2-2, obrigado. 4208, ingresso para esquerda, portão 3, após aeronave de ataque. Gente, à esquerda, portão 3, após a aeronave de ataque, azul 4208. Solo Salvador, bom dia, o Rio. 5973, Recife 330, informação de leste. Guarda cópia, Rio, bom dia, o ajuste rodando no meio. Vai aguardar. Então, 3153, a linha e decola, pistão no zero, vento 060 graus, 042. A linha decola, portanto, 3153. Salvador ground, American 980, taxi with Juliet, Souls on board, 191. 191, Souls on board, taxi via Bay Apron, taxi India Alpha to Honda Point, in Honda Point, call tower 118.6, QNH 1016, American Airlines, 980, have a nice day. All right, we'll taxi out to 10, Apron, India Alpha, to the whole point of 10, and tower you said is 118.3. Solo Salvador, é o Rio 5973? Tá pronto para a cota? Tá pronto para a cota. Salvador Recife, 310, Perurisco 58, pista no zero, curva esquerda na Puca, Aracaju, controle 120.8, transponder 5075. 3153, já colado 28, sistema controle 120.8, Bom São João. 5075, esquerda, após, chame pronto, pátio 3 Rio. Júnior 53, bom dia, contato radar, sobe, mantenha 340, boa Leta. Direto Leta, 3153. Aqui vai chamar para o táxi, só confirmando o nível 310. Afirmo, 310, 310. Mike Eco Delta, controle. Tango Mike Eco Delta, controle. Prossiga. Frequência 123, decimal 95. Obrigado, desse campo. CP5316. Qualquer ideia, descendente, o flight level 050, Aman arrival. Salvador Tower, American 980 is ready on 10. American Line 980, clear the lineup and maintain runway 10. Okay, with that lineup and wait on 10. American Line 980, climbing restricted to flight level 0070 until 25 miles. Okay, I'm sorry, a little confused there. Did you clear us to line up and wait on 10 for American 980? American Line 980, clear the lineup and wait, runway 10. All right, line up and wait 10, American 980. American Line 980, after departure, climbing restricted to flight level 070 until 25 miles. Alright, after takeoff, climb to flight level 070 until 25 miles for American 980. Com 03 POB, 12:38 de autonomia, alternando Salvador, Rio 5973, está pronto para o táxi. This is for me, show us this for me, sir. Flight 316, mechanical. Descent level 50, 3B5316. Capture 050, flight 316. Livre táxi em frente, parte principal, Índia Alfa, ponto de espera 18612, é o ajuste 1096 Rio, boa viagem. Livre táxi, pátio principal, Índia e Alfa, ponto de espera 1018612, é o Rio 5973. American Line 980, climbing restricted to flight level 070 due to traffic, maintain flight level 080 in north sector. Okay, say again for American 980. American Line 980, climbing restricted to flight level 070 due to traffic, maintain flight level 080 in north sector. Okay, understand, climb to 070 until 25 miles as before, but climb to 080, and that's where we need to stop. American Line 980 negative. Climb restricted to flight level 070 due to traffic, maintain flight level 080. Okay, climb unrestricted to 070, but climb to 080, correct? Correct, American Line 980, clear the takeoff for runway 10, wind 0-0 degrees, 0-3 knots. Clear for takeoff on 10, American 980. Tá Papa Hotel Delta na 17, tá pronto para cópia. Congonhas, 380, nível 380, pesoloto 10, pista no 7, curva direita da El, Leda Bridge, controle 120, décima 8, transponda 5121, o Papá Romeu, o Papá Hotel Delta. Rio 5973, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém cabeceira 10, Rio 5973. Correto, parte da barra, por quanto a bordo? Confirme com a ator 186, o Papa Hotel Delta, o ajuste 9091, boa viagem. Delta Manati, mil pés, telescópio. Manati, mil pés, 17 direito, corredor Axé, 728, 0125, a cobertura. 38, contact. Approach control frequency 120, decimal 8. American 982, 120.8, tchau. Quando chame táxi, 18.6, o Eco Delta. Hello, departure control, America 980, passing 2004080. American Line 980, with the contact climb flight level 370, Puka de Pato. Understand climb unrestricted to 370, Puka departure, American 980. Mike Echo Delta, ligação lá, chame pronto para táxi. Livro decolagem, pistão 0, vento 030 graus, 059. Livro decolagem, o Rio 5973. Carregar. Sente mais leite, Romeu, reporte no através do Passo. Rio 5973, decolada 40, chame controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, contato radar, suba nível de voo 310, saída PUCA. 310 na PUCA. Olha, Salvador, bom dia. Até 3663, sua manchete. Até 3663, desça para o nível de voo 050, chegada BONF. 050 na BONF, 3663. Street 5316, on localizer course, visual. Street 5316, complete final, contact tower, frequency 118.6. 118.6, good day. Olha o papapá, Mike Jet, Romeu, tá através do parque de situação, na regresso. Max Let Romeu, chame torre, 18 decimal meia. 18 meia, torre, grato. Papapá, Max Let Romeu. Max Let Romeu. Passou através do parque de Pituaçu para regresso, senhora. Circuito 917. Este reporte farol de Itapuã, Mike Juliette Romeu. Reportará no farol de Itapuã, Mike Juliette Romeu. Civil Tower, Marines, this is 35316. Final, get down, Lockett. 35316, clear the land, runway 10, wind 020 degrees, 04 knots. Clear to land, runway 10, 35316. Total 9911, quilo. Total 9911, bom dia para Fortaleza, só um instante, a cópia número 2. Recife, frequency 126, decimal 85, or 125, decimal 45. American 980, 126.85 or 125.45. Final da 10, reporte final 17. Cruzar o final da 10 na retaguarda do tráfego nacional. Reportará na final da 17, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, apenas confirme. Deseja pouso para na bata? Negativo. Frequência da 17 com final para o. Desculpa, final da 17. Excelente, Mike Juliette Romeu, reporte final. Será final, Romeu. Mike Delta. Mike Eco Delta, reporte para acionamento de novo. CP 5316 on the ground at 45, turn right and contact the ground 12149. Turn right and call ground 12149, thank you, good day. Controle, o Mike Jatmel livrou a final da 10, vai ingressar na base da 17. Sente, Mike Juliette Romeu. Report before taxi Juliet. Taxi via Alpha, we report before Juliet, 5316. Control em Salvador, passarinho 2223, para informar seu Juliet. Passarei 2223, desça para o nível 060, chegada Bonf. Desça para o 060, perfil da Bonf. Passarei 2223. Autorizado pouso na 17, Romeu. Rio 5973, Sami Recife, 12685, alterne 12545. 2585, 2545, bom dia. Azul, pronto, cópia. Pronto. Recife 370, Peruíbe 52, pista 10, curva à esquerda, Sul Caracaju, controle 12085116, o A4208. 370 para Recife, decola da 10, perfil da Puca, curva esquerda, Aracaju, Upperwick 58, controle 208 e transporte 51 no meio, chama para o custo de adicionamento. Total 9911, cópia. Ah, tira uma para cópia. Fortaleza 310, pistão 90, curva esquerda, Momo, Coque, Boa Pós, direto. Controle 1208, 5106, o total 9911. Certo, apresado Fortaleza 310, saída Momo, após Momo, direto. Decoradão 90, primeira curva esquerda. 1208 é o controle, 5106 é o transponder. Já pronto para o pushback, acionamento. Autorizado, puxando 3, chama táxi. Sente autorizado pushback, acionamento total 9910. Trip 5316, indo. Táxi vai a Juliet, extend 02. Vai a Juliet 02, trip 5316, thank you. Condições no BR? Muito grato, Romeu. Essa é a 9200, desça para o nível 060, chegada Mari. Chegada Mari, 060, desce, 6200. Alguma chance de WhatsApp da presente? Mantenha a chegada número 3 na aproximação, essa é a 9200. Perfeito, vai manter. Essa é a 9200, confirme se contou antes. Procedimento ILS X-Ray, confere. Afirmo. O AX está com informação do teto truncada, a senhora pode informar o teto, por favor, o Salvador agora? Teto de 1500 pés, deixa na 6200. Certo.